tem paixão, não tem emoção. O que colhi foi desespero e decepção. Só maltratou e feriu o meu coração. Agora estou sozinho atrás de amor. Só maltratou e feriu o meu coração.